Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês, atendendo ao sempre gentil convite da nossa irmã Lenira, a diretoria dessa casa. Dizer que muito nos honra a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento a dois, sobre a vida afetiva, os compromissos de um casal. O tema foi baseado no livro Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E nessa obra, o Espírito Emmanuel nos revela que muitas tragédias já ocorreram na humanidade. Muitas guerras já ceifaram muitas vidas, muitas atrocidades já foram cometidas contra a nossa raça humana. Mas que há outro tipo de tragédias, talvez, que tenha ceifado muito mais vítimas do que mesmo as próprias guerras. As tragédias afetivas, os compromissos emocionais, espirituais, que nós firmamos com nossos companheiros e que levianamente, muitas vezes, conduzimos a um desfecho, provocando sofrimento, aturdimento para aquela pessoa. Então, nesses capítulos 6 e de número 7, o Espírito Emmanuel nos fala dos compromissos que nós assumimos em relação afetiva quando aqui na Terra. E apesar de estarmos vivendo em um planeta onde se estima que vivam 6 bilhões de seres humanos, nunca houve tanta solidão em nosso planeta. Solidão a dois, solidão a três. Solidão mesmo em família. Nós estamos vivendo uma grave crise de afetividade. As pessoas já não têm mais tempo para se dirigir aos seus familiares, já não têm mais abertura emocional de falarem aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus pais. E a humanidade está carente de amor. E por outro lado, no livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz, num capítulo, diz-nos que o amor é o alimento das almas. Eu acho que tem muita gente desnutrida, precisando de mais amor. E felizmente aqui nessa casa, logo quando cheguei em Brasília, pude perceber o carinho, o amor da nossa irmã Lenira, que nos acolheu com muita atenção. Esse cuidado em atender o outro que chega distante, que está sozinho, nos causando uma grande admiração que temos até hoje por ela. E no nosso relacionamento, precisamos sim dos seres humanos. O homem é um ser gregário, desde Aristóteles já temos essa afirmação. É lamentável escutar algumas pessoas dizerem: eu não preciso de ninguém para viver. Lê do engano. Nós precisamos do outro até para sentir raiva. Mas precisamos do outro. O homem vive nessa troca afetiva de energias psíquicas do relacionamento, onde aprendemos muito. E num livro citado por Divaldo Pereira Franco, no seminário Divaldo Responde, número 2, bem como no seminário Perdão e Auto-Perdão, Divaldo Pereira Franco nos narra a história de uma extraordinária médium austríaca de nome Eva Pierhakus, radicada nos Estados Unidos. Com o diagnóstico de esquizofrenia, ela conhece um psiquiatra, o Dr. John, que mais tarde casaria com ela e estaria ao seu lado em uma porção de mensagens trazidas do mundo espiritual através de uma entidade que se denominava simplesmente de guia. E nessa obra, Criando União, e outros livros da mesma série, o Espírito Guia tem a oportunidade de nos falar que se a vida é uma escola, o relacionamento é uma universidade. O relacionamento afetivo é uma grande oportunidade para nós aprendermos. Porque o cônjuge, o ser amado, funciona como um verdadeiro espelho, nos mostrando, muitas vezes, aspectos de nós mesmos que nós talvez não estivéssemos enxergando. É por isso que às vezes temos dificuldade de nos relacionar. Porque o outro revela exatamente o que há em nós e não queremos enxergar. uma entidade amiga me disse: Nazareno, antes da pessoa se casar com outro, ela deveria casar-se consigo própria, se auto-amar, se auto-aceitar. Porque na hora que passamos a viver em família, em que relacionamos-nos afetivamente com alguém, ela vai nos mostrar aspectos de nós mesmos. E que se nós não nos aceitamos, se nós não nos amamos, nós vamos ter uma imensa dificuldade em lidar com aquela sombra que nós insistimos em colocar debaixo do tapete, mas que o companheiro nos revela na convivência, no dia a dia. Então nós temos sim que aprender com o relacionamento, aproveitar essa oportunidade de nos relacionar. Mas agora estamos diante de uma outra pergunta muito grave: o que é o amor? Nós exortamos os nossos companheiros a amarem, repetimos a palavra do Cristo sobre qual o maior mandamento, mas ainda temos dificuldade em perceber o que é o sentimento amor. Vocês já meditaram sobre isso? Qual seria a melhor definição da palavra amor? Eu não tenho essa resposta. Mas, se nós observarmos a mensagem do Cristo, ele nos falou muito da união. Ele dizia: eu e o Pai somos um. E pedia a Deus que todos nós fôssemos um em Deus. Essa comunhão, esse sentimento de unidade, de não julgar, de não separar. Aliás, a palavra Satanás significa, além de um adversário, aquele que separa,